origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse... Sim, é verdade! Mais um Não Ovo, dessa vez em 2016. E calma, eu disse calma! Pode ter muita calma nesse momento, porque as pessoas já estão falando, meu Deus, Cid, cadê o Não Ovo? Não subiu de quarta para quinta, tem alguma coisa errada? O que está acontecendo? A bomba de hidrogênio da Coreia do Norte afetou vocês? Eu não sei o que está acontecendo. Será que vocês morreram? Será que um rojão acertou seu peito mais uma vez esse ano e você acabou falecendo? Não sabemos o que aconteceu, mas cara, pode ficar tranquilo que está tudo bem. Na verdade, a gente estava aqui preparando um especial, né? Como se fosse uma retrospectiva aí do ano que se passou, o ano de 2015, esse ano maravilhoso que foi criado esse podcast também maravilhoso, que é o Não Ovo, que com certeza é o podcast que tá no coraçãozinho de cada brasileirinho, né? Não tenho dúvidas nenhuma. Então, durante esse ano, você ouviu muitas vezes eu chamar aqui à minha direita, Brian Rizzo. E aí, tudo bom? E aí, tudo bom? E aí, tudo bom? E também ele, o inconfundível e o melhor bordão, pelo menos na minha opinião, do Não Ovo, Igor Seco! Fala, meu povo! Fala, meu povo! Fala, meu povo! E, claro, a melhor risada de todos os podcasts, quiçá, de todos os podcasts do mundo, né? Existe essa teoria aí que o Luigi tem a melhor risada de todos os tempos, né? Não sei se é verdade. Mas ele, à minha esquerda, Luigi Rister. Olá, fiéis ouvintes. Fala, meus queridos fiéis ouvintes. Agora são fiéis ouvintes. Mas é, e eu, o Cid Cidoso aqui, mais uma vez comandando essa bancada, que na verdade não vai ser comandada. A gente vai reprisar aqui algumas histórias marcantes de 2015 que fizeram aí do Não Ovo esse sucesso total de podcast, que realmente me surpreendeu. Foi um negócio realmente assustador, né? Que eu não esperava que o Não Ovo fosse crescer dessa maneira, né? As pessoas estão acompanhando muito, assim. E eu mal divulgo no Não Salvo, de fato, né? Foi um crescimento meio que espontâneo. Então, isso me deixa muito mais feliz, assim. Ver que as pessoas realmente elas gostam e passam pra frente, passam pros amigos e compartilham, dão RT e tudo mais aí. Sem a gente precisar mendigar essas coisas, né? Então, fico muito feliz. Então, acompanhei algumas histórias picotadas que o nosso editor magnífico, o Daniel Bayer, conseguiu fazer pra gente, né? Uma ediçãozinha mais picotada de várias histórias que aconteceram em 2015. Espero que vocês gostem, hein? Que eu acho que ficou muito legal. E pra quem tá chegando agora, também vale como referência, né? Pra você conhecer algumas histórias anteriores e se situar para 2016. Vai daí! Vocês têm alguma história de treta que aconteceu com vocês? Tipo, uma treta que, por algum motivo, vocês se meteram aí? Eu tenho muita. Eu tenho muita porque eu sempre fui gordo, né? E o gordo, ele é, né, obviamente, o alvo de direcionar... O gordo é o primeiro cara a brigar num colégio. Ele é o primeiro cara a ser notado, todo mundo usou o gordo e tal. Sim, mas o gordo, ele tem a... Quando você é criança, o gordo é o forte. É verdade. Porque não existem fortes. Ou não, né? É verdade. Não, mas não existem caras malhados terceira série. Também. Talvez hoje exista, mas... Aí eu pensava assim, cara, se eu não for o cara que vai ser o bully, fazer a galera tirar sarro, eles vão tirar sarro de mim. Então você é sempre o primeiro a tirar sarro. Você era o bulinador, então. É, exatamente. Só que, por causa disso, eu me ferrei muito na minha vida. Porque sempre tinha os molequinhos, porque você falou, não tinha os caras fortes. Mas tinha um molequinho no futebol que corria bastante, ele já era mais rápido, já era mais lento e tal. E convenhamos que ser mais rápido, que é um gordo, não é tão difícil. Não é tão difícil. A não ser que você joga do almoço. Ninguém me pega no quilo, cara. O cara me pegar no quilo é complicado. E aí tinha um moleque, cara, que ele não gostava de mim. Ele simplesmente não gostava de mim. E aí ele falava assim, um dia a gente vai brigar. Eu falei, mas não quero brigar com você, não tem nada com você. Não, a gente vai brigar. Aí um dia ele armou todo um esquema, assim, um esquema de segurança pra gente poder brigar, porque a minha mãe trabalhava na escola. Minha mãe era merendeira. Você tinha um... Eu tinha pra onde correr. Ai, tô batendo. Correr pra cozinhar. Você tinha a carta mais 4 do Uno ali. Aí ele esperou, ele falou assim, ó, ele pegou 3 amigos dele, mandou um ficar olhando no corredor, o outro trancar a porta, o outro ficar vendo o diretor. E ficou comigo dentro da sala. tal. Cárcere privado. Ele falou, agora a gente vai brigar. Eu falei, cara, eu não quero brigar com você, eu não tenho nada contra você. Não, você brigava, você é muito mal, você é muito chato, não sei o quê. Falei, cara de abacaxi. Eu não tenho nada contra você, cara, por favor. A gente mas por que ele queria brigar com você? Não sei. Você era gordo. Se ele estiver ouvindo, isso me explica. O nome dele era Cristiano. Cristiano? Por que você queria brigar comigo? Qual que é o sobrenome dele, pessoal? Vai achar no Facebook. Cara, faz muito tempo isso. Foi do... Puta, terceira. Você tá com medo de apanhar dele de novo, fala a verdade. Cara, eu tenho. Porque ele fez um esquema tão bizarro. Provavelmente ele deve ser do BOP hoje, sei lá. Ele deve ter participado da Tropa de Elite. E aí aconteceu que eu fui pedindo, calma, cara, pelo amor de Deus, eu não quero brigar com você, porque eu sabia que eu ia apanhar também, né? Não sou idiota. E aí foi que... É gordo, mas não é burro, né? Eu falei, então tá bom, então tá, então vou embora. Tipo, quinta série, sabe? Então vou embora. Fica esperto, então. Ah, teve uma ameaça no final. É, mas eu não fiquei esperto. Mas ninguém deu soco ninguém. Não, ninguém bateu. Mas eu preferia ter tomado um soco no meio da aula, que tinha passado, mas eu passei tão nervoso, eu falei, cara, esse maluco vai bater em mim. Mas eu acho que se tivesse uma estatística escolar de tretas, eu acho que 80% das tretas escolares não acabam em briga. Acabam não, em, acabam no empurrão ali, acaba, entendeu? Você convive com a pessoa também durante um ano. Não é uma treta que você, tipo, vai no bairro, mata um cara igual hoje e acabou, nunca mais você vai ver esse cara. Tipo, você saiu na mão... ele tá morto, né? Sim, também. Mas você saiu na mão com o cara, amanhã você tem prova. E o cara tá do seu lado, tá ligado? Aos poucos, você não tem como você manter um ódio anual pra uma pessoa. Putz, cara. Uma hora eu vou ter que pedir cola pra aquele cara. Né? Eu discordo de você. Você acha? Eu tenho uma história... Não, assim, se você convive 10 anos com a mesma... É que não, assim, tem pessoas anos. Que você odeia. Imagina o Luigi, que era o cara zoado no colégio e tal. Não, eu zoava. Você zoava? Zoava. Mas assim, quando você brigava com alguém... Mas quando alguém ficou bravo, eu tive que afinar. então é isso, tá ligado? Eu sou o típico troll da internet, tá ligado? Eu sempre tive uma turma que eu odiava, essa turma me odiava. Mas automaticamente você era obrigado a conviver. É, eu falei isso porque assim, tinha um cara que eu peguei bronca dele já no primeiro dia de aula. Já, o nome dele era João Carlos, na quarta série. E aí eu peguei bronca dele já no primeiro dia de aula, por algum motivo, ele me zoou, alguma coisa. E ele era extremamente mais forte do que eu, barra gordo, né? E eu não tinha como brigar com ele, porque eu claramente eu ia apanhar. Então qual era a minha tática? Minha tática era a vingança. Eu sou um cara, ainda sou um cara muito vingativo. Então a minha tática, o que que foi? Todo dia, na hora, todos os dias, durante, sei lá, um ano, na hora do intervalo, eu esperava ele sair primeiro no intervalo. Ele saía, porque gordinho, quer comer rápido, né? Sim. Ele saía primeiro, eu pegava o estojo dele e jogava no lixo. Todos os dias, durante um ano. Gratuitamente. Gratuitamente não, ele me zoou no primeiro dia. Sim. Começou, caralho, cadê meu estojo e tal? Daí alguém achou no lixo, na hora de apontar o lápis lá, alguém achou. E aí ele, beleza. Aí depois ele começou a perceber que já ia estar lá, entendeu? Ele, cadê meu estojo? Deve estar no lixo. Ele voltava, já ia no lixo. Já chegava na sala, do lado da porta. E aí eu comecei a aperfeiçoar minha vingança fazendo o quê? Eu abri o estojo dele antes de jogar no lixo. Então eu virava as coisas dele no caralho, lixo. Caralho, você era a pior pessoa do mundo, velho. Eu sou tipo a órfã naquele filme, tá ligado? Isso é muito bizarro. Ele ficava revirando o lixo pra buscar os lápis dele, caralho. Só que obviamente durante um ano você fazendo isso, só se o cara for muito burro pra não te pegar, né? E aí teve um dia que eu fui pego no flagra. Que ele saiu, eu peguei o estojo dele, cheguei na lata de lixo. Quando eu tava jogando o estojo, ele apareceu. Ele voltou. Aí ficou aquele clima ali. Aí eu falaria, mano, tava tirando aqui, velho, do lixo. Foi exatamente isso que eu vi. É exatamente isso. Genial. Ele falou, o que você tá fazendo com o meu estojo? Aqui eu falei, pô, teu estojo tá no lixo, cara. Ele, obrigado. Ele é burro ainda, pô. É burro pra caralho. Muito bom. Enfim, João Carlos, se você tá te escutando isso agora, fui eu o tempo inteiro, seu filho da puta. Retrospectiva não ovo. Começava uma treta, então a galera fala, E aí, posso falar palavrão? Pode, claro. Aí ferrou. O cara não fala, não fica falando. Não, mas era tipo, cara, qualquer coisa pra um moleque de 12 anos é um motivo pra você se engrandecer. Então, até que eu e o Igor, o cara falava assim, nossa, velho, o seu boné é melhor do que o Igor. Galera, Aí você fala, mano, não, Aí fodeu. Em 3i, mano, você já dava um na cara do cara e você não sabia por quê. Não, é 3i e um filho da puta. Chegou o filho da puta e dá o soco. Com a mãe no meio, aí fodeu. Aí a treta, ele levou de nível. Mas eu acho que, pelo visto, cada região do Brasil é uma vogal diferente pra invocar briga. Como é que era lá no Paraná? No Paraná, pelo menos onde eu vim no interior, era E. E aumentando a entonação. E aí, quanto maior o E, o cara, acho que aquilo ia dando um gás na pessoa. Então, o cara fala assim, porra, tá a escola inteira falando E. Entendi. No maior nível, na velocidade 5 do E. Eu preciso brigar com esse cara, agora não tem mais solução. Então, pelo que eu entendi, aqui com 10 minutos de conversa, você já falou do E já falou do Lui D. Então, o problema do Paraná é a vogal E. É o E. E no Nordeste é o E. Então o problema do Paraná é o E. Mas sabe o que eu penso? Que essas vogais, elas incentivam a porradaria. Eu acho que se no mundo normal de hoje, no trabalho, alguém fala assim, é que a gente já evoluiu. A gente já sai na mão do mesmo jeito. Igual, né? O problema é a vogal contínua. Qual a primeira coisa que você aprende no colégio? São as vogais. Depois dá soco. Então elas são... Combina mesmo. Elas estão caminhando junto na evolução. Você chegou num ponto interessante aqui, Gil, porque você conseguiu pegar o nosso assunto e meio que usar ele como parâmetro pra nossa evolução, né? A evolução humana, onde a gente era, não sei, primatas e brigávamos em socos e como o homem das cavernas, e acontece a mesma coisa quando a vogal é dita e as pessoas... Por muita gente, por acaso... Pensa era. Vou pensar. Enquanto estiver fumando, pensa. Vai pensar bastante. Retrospectiva não ouvo. Eu lembrei de uma história muito boa que eu gostaria de contar agora, que aconteceu com uma vizinha minha. O nome dela era Marta. A Marta, ela era viciada em cigarro. A Marta fumava absurdamente, ela é minha vizinha de baixo. Ela era a famosa chaminé. É a chaminé, exatamente. A Marta chaminé. E ela fumava, tipo, muito. 50 maços por dia, ela fumava muito. E aí a Marta, ela ficou grávida lá no prédio. Então, né, quando uma pessoa ficou grávida, um pacote de derby. Nasceu um derby. O nome do filho dela é Calvertinho. Parabéns, é um cigarro é um derby com Malborinho. É uma Malborinho. E aí a Marta ficou grávida, tá lá nossa vizinha. E, cara, surpreendentemente, a Marta continuou fumando durante a gravidez. Ela era aquela vizinha sem a menor noção, né? E os outros vizinhos, né, ficavam tipo, porra, e aí, né? Será que a gente fala alguma coisa? Será que não fala? Será que, né? Você fica numa situação meio delicada, né? Porque não é a tua vida, né? Uhum. Não é problema seu, mas, velho, tipo, é uma mulher fumando de nove meses. Depois o bebê nasce num pote de vidro, ninguém sabe por quê. Exato, né? Daí e conserva. Fica complicado. Mas, enfim, as pessoas começaram a meio que, né? Ô, Marta, vamos maneirar aí no cigarrinho, né? E tal, né? O pessoal começou a dar umas dicas. Ela fingiu que tava parando, mas eu era vizinho dela, enxergava a janela dela e eu via que ela continuava fumando do mesmo jeito. Putz. Era a mesma coisa. E aí o filho dela nasceu, e ele não crescia. Era uma criança que não crescia. Nossa, então, mano. Tipo, ele tinha 10 anos e parecia que tinha 6. Caralho. Era uma criança que não crescia, não desenvolvia. Sabe aquelas crianças pequenininhas e tal? Enfim, era tipo o pitoco da Eliana. Era mais ou menos isso. Era o filho da Marta, era o pitoco da Eliana, exatamente isso. E aí, esse filho da Marta, ele tinha... Ele ficava muito tempo sozinho ali no prédio e tal, né? Fumando. Não era fumando. Ficava brincando sozinho enquanto a mãe tava fumando. Basicamente isso. A mãe saía pra fumar e ele ficava brincando. Fumar e ficava brincando no prédio. Filho, eu vou fumar agora, só vou terminar de fumar esse. E vou fumar. Aí depois eu volto depois pra gente fumar. Depois eu volto pra gente fumar junto. E aí um dia tava saindo eu e minha mãe... Né, a gente tava esperando meu pai tirar o carro da garagem, ele tava na frente, e o filho da Marta, né, o Pitoco, vou chamar ele Pitoco agora, o Pitoco, ele tava brincando com um gato ali na calçada. Chama de Bituca. Que tem a ver com tema. Fechou. O Bituca tava brincando com você um gato. Você perdeu a oportunidade de dar esse apelido pro cara. É criancinha, né? O Bituca tava brincando com um gatinho ali na frente do condomínio, ali na frente do prédio e tal. E eu e minha mãe tava esperando meu pai sair de casa, ficamos olhando o moleque brincando. E aí a gente começou a perceber que o gato não tava gostando muito da brincadeira. O gato não tava interagindo com o garoto. A gente ficou olhando, eu falei pra minha mãe, mãe, eu acho que o gato tá morto. A gente começou a olhar e o gato estava morto. O Bituca tava brincando com o gato morto. Tava tentando fumar o gato. E eu não tinha certeza se ele sabia se o gato tava morto ou não, porque ele ficava brincando. Sabe quando brinca de fantoche? Assim? Ele tava brincando de marionete com o gato morto. E a gente começou a ficar meio horrorizado, né, com a cena. E aí a Marta, a fumante, chegou. Né? A mãe dele que ficou do lado olhando o moleque brincar com o gato morto. E a gente também não sabia se ela tinha percebido. Aí minha mãe falou, Marta, o Bituca tá brincando com um gato morto. É melhor não deixar, pode fazer mal pra saúde do garoto. Aí ela se tocou e falou, meu Deus do céu, Bituca, vem aqui, Bituca. Pegou o Bituca assim, sabe quando você pega a criança assim, começa a chacoalhar. Bituca, você tá se sentindo bem, Bituca? E o moleque não sabia o que tinha acontecido de errado, o que ele tava falando de errado. Você tá se sentindo bem? Você tá sentindo alguma coisa, Bituca? Aí o Bituca não sabia o que responder, ele olhou pra cara dela e falou assim, uma dor no coração. Deve ser de dó. Fuma um cigarrinho que passa. Fuma um cigarrinho que passa. Ok, filho, eu trouxe aqui esse maço de Hollywood. Retrospectiva não ovo. Eu acabei de lembrar de uma parada que aconteceu essa semana no meu prédio, em Osasco. É. Que acharam. Isso é demais. No, no estacionamento do nosso prédio, acharam um baseado que parecia um charuto cubano e do lado uma camisinha usada. Caramba, que prédio é esse que você mora, cara? Então, que prédio é um detalhe muito, muito legal. Osasco. Eu moro no mesmo. Osasco. Ah, o Brian mora, inclusive. Eu moro no mesmo prédio que o Luigi. Mas a gente não é vizinho. E a gente concluiu. É, a gente mora em lados diferentes do prédio. Opostos. Lados opostos. Então, assim, o prédio lá, não sei, acho que hoje em dia isso deve ser uma prática comum, mas o nosso condomínio, ele tem um grupo no Facebook onde os vizinhos conversam. O grupo de vizinhos é o ponto bom agora. Onde a vizinha que encontrou uma camisinha no estacionamento vai lá e posta uma foto no grupo e faz um textão. E aí a gente reúne as duas piores coisas do mundo, que são os vizinhos e a galera do Facebook. É o pior ambiente pra se estar, é o grupo do condomínio no Facebook. O condomínio é uma coisa desgraçada, né? Nossa, uma desgraçada. Coisa horrível. Sabe uma coisa que acontece no meu grupo? Eu não participo do grupo de condomínio, porque eu também fui proibido pela minha namorada de participar, porque eu ia sacanear todo mundo no grupo. O cara ia falar alguma merda, eu ia ficar enchendo o saco. Eu não ia prestar se eu estivesse no grupo. Então eu prefiro estar ausente, então ela só me conta as histórias. Mas uma coisa que acontece com muita frequência lá no meu prédio é que a gente tem uma lavanderia comunitária, né? Ah. Uma lavanderia que todo mundo usa ali no prédio. E muitas vezes as pessoas esquecem roupas íntimas na máquina de lavar. E aí quando você esquece uma calcinha fio dental na máquina de lavar e o vizinho vai entrar na máquina, fica uma situação um pouco desconfortável, né? O que você faz normalmente? Você pega a calcinha, né? Ou você leva pra casa e fica cheirando ela, ou então... Você pega... É, que eu acho que o mais normal é o que é? Você pega a calcinha e deixa de lado ali no canto, né? Pra se a vizinha falar, pô, cadê minha calcinha de oncinha? Tá, vai lá e volta e acha a calcinha. Mas não, o pessoal do prédio tira foto das roupas íntimas esquecidas na lavanderia e posta no grupo do prédio. É pra humilhar, né? É pra... Então é um show. Quem é a vagabunda que deixou essa calcinha de oncinha? Cara, é um show de cueca freada. Nossa. No grupo do Facebook. Nossa. De calcinha fio dental. Então você fica olhando a calcinha e fica falando, quem será que é o vizinho que tem essa cueca? E nunca vai aparecer o dono nesse caso. Será que é o vizinho caso, que tem essa calcinha, entendeu? E nunca vai aparecer, óbvio, né? A partir do momento que alguém colocou no Facebook e escreveu uma dissertação sobre a tua calcinha. Essa calcinha é minha, nunca? Ninguém. Então não sei que o pessoal faz isso, é bizarro, né? Não, é que esse grupo do Facebook, ele dá a oportunidade para essas pessoas de estar numa reunião de condomínio eterna. E aqueles assuntos mais banais possíveis, sabe? Aquele cara que ele é implicante, ele vê um papel no chão. Ah, sim. Não, ao invés dele pegar, ele tira outro, foto. Ele tira foto e ele vai, ele xinga, outro... ele reclama, esbraveja. Pra quem não sabe, eu morei durante um ano também, eu dividi o apartamento com o Brian. Sim. Quando a gente morava aqui em São Paulo e tal. É, então a gente, tipo, em um momento, uma criança brincando no prédio e tal, ela riscou a parede do nossa, lado do elevador. Nossa, essa história é boa. Ela riscou com um lápis a parede, aí alguém foi lá e tirou uma foto. Uhum. Publicou no grupo do condomínio e começou a falar: eu quero saber quem é o pai que vai pagar a pintura nova do prédio. Caramba! Não, e pintar no texto, o prédio inteiro. No texto chamava a criança de vândalo, de pichador. Era um lápis. Falou que isso era casa de polícia. Nossa, ela fez um risco. Aí, cara, a gente, o Luiz tava em Salto de Tararé, eu acho. E a Cami tava em casa. E eu acho que era só ela que tava. A gente falou pra Cami: Cami, vai lá, limpa, tira uma foto e coloca no grupo. Ela foi lá, limpou, tirou uma foto, colocou no grupo e falou: ah, resolvido, agora, né? Resolvido, vamos pro próximo problema. Boa, boa. Aí o cara falou: não, agora tudo que acontecer a gente vai mandar pra você resolver. Nossa, você é um otário. Tipo, caralho. Uma briga, né? Teve um cara que falou pra ela assim: eu quero ver se esse marginal crescer e te assaltar na rua, que se você vai assistir. Olha onde vai. Facebook é uma maravilha. Não, o grande ponto é do grupo de condomínio é que eles não querem que os problemas sejam resolvidos. Porque se resolver o problema, não acabou vai ter a graça. Que não vai ter exatamente. Isso é um problema sério. Os cara, eles não querem ver solução, eles querem falar do problema. Eles querem escrever sobre. Fala, se mostrar indignado. Quem tá mais indignado aqui vai é ganhar. É uma competição. Entendeu? Exatamente. Indignado do mês. Aí vai estar lá uma plaquinha lá, fica no térreo, fica uma plaquinha do indignado do mês. Cara, é bizarro assim, você vê o nível do debate. É assim, Gente, olha que absurdo! Eu achei um papel de bala no jardim! Ah, e agora? Vou ter que me mudar! Quando o Luigi faz vozes, eu fico imaginando o personagem que ele Eu imagino o ódio deles teclando. Agora, sabe uma coisa que eu tenho prazer? O quê? Lembra que eu falei do vizinho sambista? Sim, começa domingo e vai até... Cara... É o vizinho Zeca Pagodinho. Eu moro no 14º andar, então quando o samba dele chega lá, você chega muito baixo quando chega. Só que os vizinhos ali do primeiro andar, eles sofrem tanto. Com certeza. E é meio sádio, mas eu me divirto tanto ver eles. Eu entro, se dá domingão à noite, eu já corro vizinho lá. Vizinho Zeca Pagodinho. É aquele vizinho que às 7 horas da manhã já tá no bar. É. Ele já tá no bar da esquina, já, da rua, já tá tomando um goró, já, quer fazer um esquenta, né, pra de noite. E esse tipo de vizinho é fenomenal. Ele vai lá com a havaianinha dele de sola azul, né? Cruza a perninha, bota a mãozinha aqui na pança, pede uma cerveja gelada. Naquela cadeira de plástico amarela. Nossa! Na escola, né? Retrospectiva não ovo. Eu lembrei agora que você falou que tem o bêbado touchscreen, que me lembra um outro bêbado, né? Outro tipo de bêbado, que é o bêbado que fica tarado. Nossa! Que é aquele bêbado que... Tomou um pouquinho mais, ele já começa... Cara, você percebeu que a gente tá evoluindo de um jeito aqui? Porque, tipo, tem o bêbado que começa a filosofar, aí tem o bêbado que começa a filosofar e dá cantada, aí tem o bêbado que começa a filosofar, dá cantada e seu touchscreen, e agora é o tarado, que é tudo isso junto. Já chega encoxando, já. É o cara que vai abraçar a mulherada, ele já pega pela cintura, já. Do nada ele quer dar um beijinho no rosto de alguém. Ele é um tarado, não sei o que acontece. Inclusive tem um amigo nosso, eu não vou falar nomes aqui, né? Não, por favor, vamos preservar a identidade. Vamos preservar a identidade do... Melhor preservar, melhor preservar. Vamos respeitar o Graves aí, mas ó, ele fica meio tarado, né? Ele, quando tá bêbado, ele fica. E não importa se é a minha mulher, não importa. Tipo, na cabeça dele não existe mulher, isso. É mulher. Uma mulher, entendeu? Na cabeça dele não existe. Às vezes é um homem também, não tem problema. Ah, ele tá pegando pela cintura, tá dando um aperto mais diferenciado ali. Enfim, o bêbado tarado também é um padrão bom aí, né? É só que o bêbado tarado chique. Também é o primeiro bêbado apanhado, o bêbado brigão. Exatamente. Bêbado do Brigão, eu conheço um bêbado brigão que faz muito sucesso no YouTube, inclusive. É um cara, esse eu não vou falar mesmo, mas é um cara, né? Não, esse aí não pode falar, que é o PC. Ele é briguento? Não, é quando ele fica um pouquinho mais alto, não é nem que ele quer brigar, mas ele gosta de contar histórias de briga. Ah, entendi. E aí você já fica com medo. Entendeu? Ah, você fica com o pé atrás. É que tem um bêbado que quando ele fica bêbado é igual o Neo quando ele tá no Matrix. Que baixa os códigos e ele aprende a lutar com o Gifu. Ele tá bêbado. E aí ele vira briguento, ele fica rico, ele fica bonito, ele fica bom de papo, ele fica... O que você imaginar? Ele fica... baixa um arquivo na hora. É a Matrix. Skills. Tá... Agora fiquei milionário. Aí vai, putz, mulherada, chega aí. Paga pra todo mundo. É, garçom, aqui por minha conta. Aí ele fica... Bêbado milionário, bem lembrado, cara. Bêbado milionário. É o melhor amigo que você pode ter. Cara, é o bêbado milionário. Eu dei uma dessa uma vez lá no Curitiba Social Media, né? Nosso glorioso Sandro Rodrigues, um abraço. Que a gente tava num bar lá e... Eu não sei, eu tava tão feliz de estar lá no evento, que foi uma das primeiras vezes que eu falei em público e tal. Falei com o Ciro. Vamos ver quanto tempo durou essa felicidade. E aí eu tava feliz. E eu falei, quer saber? Eu vou pegar chope. Eu pegava chope assim de 5, 6 chope, ia dando pra galera. Vai bebendo. Paguei a conta, não pedi nem o canhoto, que era pra mim não sofrer no outro dia. E eu fiquei com aquela dúvida a semana inteira: quanto será que eu gastei? Aquele medo de você abrir a tua conta corrente e descobrir. Mas aí não teve jeito. É melhor não saber. Cara, às vezes é melhor não saber. Eu fiquei sabendo, cara, eu chorei. Foi. Aí eu fiquei comendo ovo um mês pra compensar. Foram muitos três dígitos aí ou não? É, cara, foi bem caro assim, sabe? Foi bem caro. Eu lembro, eu choro. Mas é que o bêbado, ele tem esse... Ele pensa assim, puta, olha só, eu tenho R$500 na conta, eu preciso pagar aluguel, luz, água. Mas... Eu vou beber uma cervejinha, ele bebe uma duas. Quando ele chega na décima... foda-se, esse peixe eu pago. Mulherada, senta aí, vamos beber. É assim. É verdade. É foda. O bebo do milionário é foda. Ele não tem autocontrole. Tirando o rei do camarote, né? É, mas quem tem pode também. Quem tem pode fazer o que quiser, não tem problema nenhum. Retrospectiva não ovo. Essa do bêbado milionário me lembrou uma história de quem? Adivinha? De quem? De quem será? De quem será? Do Luigi. Do Luigi. Luigi Cast. É uma história tua, vamos ver. Se eu mentir aqui, o que eu duvido muito, você pode me corrigir. É que ele tava bêbado na história, então ele não sei se... Tem. Mas é que tá. O negócio foi o seguinte, o Luigi, ele virou um bêbado milionário certa noite, sendo que não era ele que estava pagando. Aí é fácil, né? Aí é fácil virar um bêbado milionário. Entendi, já entendeu a história? Negócio, eu vou contar a história aqui rapidamente. A gente saiu com os amigos nossos aí, num evento de internet, tal, tal, tal. Chegando na balada do evento, né, que sempre costuma ter uma festinha e tal, né, os eventos fazem parceria com alguma casa noturna e algo do tipo, a gente foi pra uma festinha. Não lembrar. Ah, foi em Curitiba. Não, foi em Foz do Iguaçu. Faz Iguaçu. Falaram pra lá. Glorioso Foz do Iguaçu. Tem que ser na Rússia. Tem que ser na Rússia. Chegando lá, o que aconteceu? Era um lugar bem bacana. Eu tô tentando lembrar o nome dela. Era no Woods? Quem é do Paraná sabe, é o Woods. É o Woods. Chegando lá, o Luigi conheceu o dono do lugar. Ele conheceu o dono tava lá andando, não sei o quê. E o Luigi, quando ele tá... O Luigi é um cara muito simpático. Quando ele está bêbado, ele fica mais simpático ainda. Ele fica muito amigável. Viu? Apesar de touchscreen. Apesar de touchscreen. Mas ele é bem amigável, certo? Ele é bem amigável. E aí ele fez amizade com o dono da Woods, o dono do cara lá. Do lugar lá. E todo mundo, porra, que legal. O Luiz fez. E aí o dono pode fazer o que ele quiser, ele tá na casa dele. Ele manda lá, ele tá no quintal, ele faz o que ele quiser. Se ele quiser cagar no chão, ele pode. Pô, deve ser muito massa se chegar no meio de uma balada e cagar. É meu! É meu, eu cago e pisa em cima e espalha ainda. Pode fazer o que. O que, que o cara fez? Ele pegou uma garrafa, começou a pedir garrafas de vodka para abastecer o nosso amigo Luigi. Não seja injusto. A gente não tava sozinho, tinha mais 3 pessoas. É, mas você bebe por 5. Né? Então ficou faltando algo com o pessoal do mesmo jeito. Ficou faltando 2 pra empatar. E aí o Luigi começou a beber. Aí uma garrafa de vodka acabou, né? Acabou. O que, que o Luigi teve a brilhante ideia de fazer? Ele encheu a garrafa de vodka de água. Já imagina o trabalho que é você pegar uma garrafa de vodka, levar no banheiro e encher de água. Já é um trabalho. Trabalhou. Os caras entrando, você entrou com a garrafa vazia no banheiro. Ele encheu uma garrafa de vodka de água, foi lá pra área de fumante, sendo que ele não fuma, foi lá pra área de fumante com uma garrafa de água na garrafa de vodka. E aí tava uma fila ainda pra entrar no Woods e ele falou assim, quem quer vodka? Pra todo mundo, né? Aí a galera tava na fila, eu. Aí falou assim, eu não vou dar pra ninguém, eu vou jogar essa merda no chão. E começou a jogar no chão água. E a galera achando que era um milionário jogando vodka no chão. E aí os caras, não, o homem não faz isso, pelo amor de Deus, cara. Não bota aqui no copo, não joga no chão. E ele vai jogar essa merda. Eu não bebo vodka, não sei nem porque eu peguei essa bosta. Girando. Gente, um litro de vodka, o cara vem com essa porcaria. Eu não vou beber, eu me recuso a botar isso na minha boca e me recuso a botar isso no copo de vocês. O cara, que ele veio assim de joelho, pelo amor de Deus, dá um copo pra mim. Eu falei, não vou dar. Joguei a garrafa. Ou seja, resumo da história, ainda bem que o Luigi não é milionário. Cara, porque senão... Apesar de que em São Paulo jogar água no chão tem que ser milionário, né? Se eu fizesse isso em São Paulo, eu ia levar um cacete. Ia levar uma facada. Né? É, mas foi muito engraçado, porque tem uma galera que vai nessas baladas, eles vão realmente quebrado. Ah, e aí sim. Ele vê o cara jogando um garrafa de vodka, esse cara fica meio nervoso. Eu ficaria nervoso, chateadíssimo se eu ver essa cena. Retrospectiva não ouvo. Você consegue imaginar hoje um computador sem conexão com a internet? Muito cara, triste. Tipo, pra que serve? É um peso de papel, assim. Belíssimo, um peso pra papel. Próprio celular. Computador sem internet hoje serve pra abrir o bloco de notas e anotar o número do protocolo da NET. Da NET, exatamente. O próprio celular, né? Que algumas pessoas esquecem, às vezes, que o celular você pode ligar pra outras pessoas. Né? O pessoal já esqueceu essa função. É uma tecnologia muito bacana, assim. Que coisa interessante, você aperta, você liga, você fala com a pessoa. Então as pessoas esquecem, porque hoje em dia é só é internet. Acabou a internet, o que eu vou fazer com esse celular que eu paguei R$4.000? Eu não sei como foi vocês, assim, quando... Como é que, fala aí, começa aí, Brian. Como é que foi teu primeiro computador, teu primeiro contato com essa ferramenta maravilhosa? Meu primeiro contato com um computador foi na escola, nessa época mesmo, 97, 98, que tinha lá aula de informática. Só que era muito... muito limitado, assim, né? O que a professora deixava a gente fazer. Então tinha lá o programinha de... Era um joguinho que ensinava, sei lá, as palavras, e aí a gente tinha que ficar naquilo, não podia brincar muito. Mas computador em casa eu fui ter bem depois, acho que 2003. Acho que daí todo mundo era milionário igual. É, eu não tinha. Tipo, 2003, eu lembro que o meu primeiro computador foi um presente de um tio meu que descobriu a informática, ficou completamente apaixonado e maluco por computador e começou a meio que evangelizar toda a família que computadores eram legais. E aí ele montou um computador com uns cacos velhos que ele tinha lá, que ele tinha acesso. Como e assim? Ele montou, ele, tipo, ele pegou um monitor... Um MacGyver da computação da terra. Ele era isso. Em 2013 ele meio que começou a montar computadores pra todos os irmãos dele, né? Meu Deus! Que eram os irmãos, cara, do meu pai. Que passatempo é esse? O maior ferro velho do mundo. Exato, exatamente. E aí ele montou pra gente lá um computador que era com um monitor preto e branco, um monitor de 14, eu acho, menos polegadas talvez, e era um 486, que não rodava FIFA nem fudendo. Mal rodava o projetor de tela. Rodava a setinha do mouse, olha lá. Fazia travando ainda. E aí a gente ficou por alguns anos, acho que um ano ou dois com esse computador aí, que não tinha internet, não tinha nada. Ah, não, ele tinha internet discada. Já tinha internet discada, sim. Mas em 2003... Então, em 2003 era a febre da internet discada. Não, aqui em 2003 tinha internet, eu sei, mas aquele computador eu achei que não rodava, não, rodava internet discada, sim. Então, o meu primeiro computador, cara, eu levei um belo tempo pra adquirir. Eu fui comprar ele em 2006, quando eu comecei a trabalhar. E eu justamente comecei a trabalhar... Na locadora, foi? Foi, quando eu comecei a trabalhar na locadora, eu... Comecei a trabalhar pra comprar esse computador. E ele era usado, ele já era, tipo, acabado. Era um Pentium 4. Não, e... mas já era bom, eu lembro da época não, do Pentium 4. Sim, só que, nossa, ele, só que ele já era usado. Ele já era usado há muito tempo, então ele era um lixo. Ele rodava só Brasfoot, nem perto do FIFA, né? Ele rodava só Brasfoot e outros joguinhos que eu colocava lá, mas também não tinha acesso à internet. Eu fui conseguir ter internet no meu computador em 2008, acho. Nossa, eu achei que eu ia ser o mais tardio aqui. O meu primeiro contato com computador, assim, foi na década de 90. O meu pai, ele era técnico agrícola, ele trabalhava, inclusive, na cidade onde eu fui técnico de informática durante muito tempo. E ele levou eu pro trabalho, né? E ele chegou e falou: ah, você já ouviu falar em computador? Eu falei: ah, já, tô, né? Pô, computador, tal, assim. E aí ele levou eu, assim, na sala dele, assim, ele mostrou, assim, ele falou assim... Você quer ver um negócio? Eu falei, ah, meu Deus do céu. Eu lembro que na época, depois eu acho que, agora depois vendo aqui, eu pesquisando, que eu posso ter certeza do ano. Mas foi quando a Carla Perez pousou na Playboy. Nossa senhora. E ele achou os scanners da Carla Perez da Playboy. Eu não sei, eu não sabia dessa época. Quando ele mostrou aquilo, que ele abriu assim, tipo, demorou 20 minutos pra foto pegar, certo? Só pra capa. Pixel por pixel por pixel por pixel. E aí apareceu a foto da Carla Perez nua. Cara, aquilo pra mim foi um choque de realidade tão grande. Eu falei, meu Deus do céu, tem existe uma máquina que ela consegue puxar de algum lugar do espaço uma foto da Carla Perez nua. Como maravilhoso, eu quero, né? Eu preciso disso. Como maravilhoso e perigoso, é, porque em algum lugar do mundo pode ter alguém com uma foto tua pelado, já pensou? Exatamente, é. Né? Mas isso é o que? Computador é esse. Pensou, imagina, eu não conseguia, sabe, a minha mente não computava aquela ideia. E aí ele falou assim, olha só que legal esse negócio, que ele abriu o WordArt, certo? Ah, isso. E aí ele escreveu, falou assim, escreve uma mensagem pra sua mãe. Eu só queria dar alegria pro meu povo. Pelada, e eu fiz um monte de arte pra minha mãe, escrito, mamãe, te amo. Qual é o clima, né, pra escrever? E coloquei uma rosa. Ela falou assim, ó, tem umas figuras aqui que você clica e ela aparece na tela. Eu falei, não, não pode ser. Não, e aí tinha rosa, tinha aquelas figuras do WordArt, né, que é fantástico. Sensacional. E aí, o mais bizarro foi quando ele falou assim, você gostou do que você tá vendo? Eu falei, não, é muito legal, olha só, né, parece uma coisa de artista, né? E ele falou assim, veja isso. Aí ele apertou um botão, o negócio imprimiu. Caralho! Você imprimiu, cara! Caralho! Saiu um pedaço de papel com o que eu tinha feito na tela. Falei, não. Agora imprime a Carla Perez. Não, não é. Não, ele imprimiu a Carla Perez. Retrospectiva não ouvo. Será que baladinha de sala do colégio, será que conta? Como é que é uma baladinha de sala? Baladinha de sala? Que porra é essa? Tipo, a turma no final do ano... Na quarta série você fazia baladinha de sala? Eu fazia, cara. Eu te falei que fui muito precoce. O que vocês faziam? A gente juntava... Brincava de boneco. Colocava panos... Quantos anos você tinha na quarta série? Eu tô na quarta série... 18. Na quarta série eu tinha 9 anos. E vocês faziam balada? E ele, sim, já, cara, bebia com 9 anos. Eu já bebia com 9 anos, é verdade. esse menino aqui, cada dia ele revela essas histórias. O Igor tem. Sempre que ele começa a falar do negócio de escola dele, eu vejo uma nuvem negra, assim, que ele não quer revelar a verdade. O Igor, ele teve um filho com 11 anos de idade. Eu não tô entendendo. Que, inclusive, parou de estudar na quarta série também. Que... Era na mesma turma. Como é que é uma balada de classe? Não tô entendendo. Ah, tipo, o pessoal fechava as janelas com TNT, com aquele pano preto. Mas durante a aula? Não, cara, geralmente era festinha de final do ano. Ah, tá. Geralmente era alguma data especial, tipo aniversário da Mariazinha. Ah, na quarta série. Pô, mas a Mariazinha não tem casa, velho. Na quarta série você estampava todas as janelas da escola com pano preto pra fazer baladinha aí, mano. A Mariazinha mora na escola. Mas peraí, a Mariazinha não tinha casa, velho. Por que a festa não é na casa da Mariazinha? Aqui, vamos mudar. Eu sou muito tá contando as mentiras aqui. Mentira essa história. Eu vou contar a minha história aqui. De primeira balada. Eu vou contar. O Luiz vai cair da cadeira de rir. O cara quer me contar que na quarta série a Mariazinha fez a balada na mãe da Mariazinha deixava. Na sala? Nossa. Não, não, o problema não é a mãe deixar, o diretor deixar uma balada. Mas o diretor não deixava. Essa é a pergunta, era legalizado. A gente fazia as festinhas, aí o diretor chegava em algum momento e acabava com quanto tudo. Quanto mais você conta, mais. Ó, eu vou contar a minha história. Calma aí, Luiz. Cara, eu tô passando Luiz tá morrendo. Retrospectiva não ovo. Boa música. Eu acho que justamente é essa música que estava tocando naquele momento, que foi uma balada. uma balada que aconteceu aqui em São Paulo, né? A gente já tava no Não Salve e tudo mais. E aí a gente chegou na balada, eu, o Luigi e o Ivo, né? Olha, primeira vez que o Ivo é citado sem maconha. Primeira vez na história do podcast que o Ivo é citado sem a palavra maconha logo agora, em seguida. Vamos continuar. E aí o Ivo tava fumando maconha. Eu e o Luigi entramos na balada. Tá, e aí, sei lá, chega umas 3 horas da manhã, né? Tinha algumas pessoas que eram leitores do Não Salvo na balada, né? E isso é muito legal. Sempre tem. Quando alguém vem conversar com a gente. Sempre tem um leitor do Não Salvo, vem conversar, vem querer dar. O problema é quando o leitor ele tá um pouco alcoolizado, né? Ele às vezes fica meio chato, né? O bom do leitor alcoolizado é que ele me paga a cerveja. E ele começa a lembrar de uns posts de 3 anos. É que eu não lembro, tá ligado? Daquele cara que caiu lá, sabe? Lembra daquela gorda que caiu? Sei lá qual que você tá falando, né, cara? Mas tudo bem, às vezes eles me pagam cerveja. Então se você me encontrar numa balada qualquer, pode me pagar uma cerveja que eu vou gostar muito. É sempre interessante. E aí uma menina veio falar comigo e falou, você é o Cid do Não Salvo? Eu falei, sim, sou eu. Tudo bom, né? Dei um olhar galanteador pra ela, né? Claro que deu no meio da pista. De balada, aquele, né? Olhar meio de lado já saindo de embora. Assim. Exatamente esse. E ela falou assim, mas você é você? Eu falei, eu acho que eu sou eu. Ela falou, porque tem outro você aqui. Eu falei, como assim? Que porra é essa? Caralho. Tem outro eu aqui. Que negócio? Não entendi, né? Ela falou, não, tem um cara aqui na balada que ele é parecido com você e tá falando que é você. Você foi clonado. Eu falei, como assim? Que porra é essa? Você conhece a história? É um fake. Eu conheço a história, mas eu fingi que não. Ah, tá. E aí eu falo, como assim tem um cara aqui fingindo que sou eu e é parecido comigo? Ela falou, tem um cara aqui que tá falando que é você e ele tá passando a mão nas meninas aqui na balada. E aí quando as meninas reclamam, ele fala, sabe quem eu sou? Eu sou o Cid do Não Salvo. Caralho, velho, eu era uma versão filha da puta ainda, uma versão tarada. Era a versão rival que tava lá. É, sabe? Eu falei, caralho, não é possível que isso esteja acontecendo. Aí eu falei, cadê? Me mostra esse cara aí, cadê? Onde é que tá esse cara? Ela mostrou, o cara realmente ele era parecido comigo. Não é que assim, ele era parecido comigo, é que ele tinha barba. Pronto. Quando você tem barba, você é parecido, sei lá, com qualquer coisa, uma Bin Laden. Ainda mais na balada. As pessoas te acham parecido com qualquer outra pessoa que tenha barba. Ainda mais na balada. Ainda mais na balada, que é escuro e tem a luz, e as pessoas estão alcoolizadas. Mas enfim, ela falou, aquele cara ali. Eu falei, ok, ele é meio parecido. Aí eu falei, vou trocar ideia com esse cara, né? Porque não é possível, né? Uma coisa dessa. Aí eu fui lá, falei, ô amigo, tudo bom? Dali, opa, e aí e tal. O cara tava meio nervoso. O cara ele tava te reconheceu? Reconheceu. Tá. Falei, que história é essa aí que você tá falando que... Né? Falei rindo, né? Falei tipo, não, vamos, né, manter o clima amistoso, né? Falei, pô, que história é essa que você tá falando que você sou eu? Né? Pô, você pode fingir que é tanta pessoa, mas justamente escolher eu, ha, ha, ha. Né? Mandei uma piadinha assim. A primeira coisa que ele falou assim, qual que é o problema, meu irmão? Nossa. era o Cid do mal mesmo. Era o Cid, era o Evil Cid. É. Aí eu falei, como assim qualquer problema, né? Você tá fingindo que sou eu, tá passando a mão nas meninas aí e falando que sou eu? Eu acho que tem um problema. Você vai fazer o quê, então? Eu falei, nossa senhora. Ah, naquele momento eu briguei comigo mesmo. E aí os dois Cids viraram os Cids do mal. Aí naquele momento eu briguei comigo. Por quê? O Ivo estava na balada e o Ivo, ele é bom de briga. É. Eu falei assim, não, tudo bem, eu vou brigar com esse cara, eu provavelmente vou apanhar, né? Mas o Ivo vai me defender em algum momento. Só que aí tinha um outro Ivo lá, o Ivo do mal. O Incep com essas pessoas iguais, né? A balada com robôs, assim. Cara, tipo filme, né? Aí eu comecei a brigar comigo mesmo na balada, começou uma briga na balada e o Luigi se meteu na briga e o Joab, um amigo nosso, se meteu. E aí veio o Ivo dando voador em todo mundo, começou uma confusão, cara. E aí eu fiquei com medo de acontecer igual aqueles filmes que as pessoas que são clonadas brigam entre si, você não sabe quem é mais o mocinho e quem é o bandido. Eu fiquei muito com medo de alguém pegar uma arma e falar, caralho, qual que será o Cid de verdade? E errar e acertar em mim. Ou seja, foi uma balada mágica, onde eu briguei comigo mesmo e no final das contas o segurança acertou. E mandou embora o Cid falso, o Evil Cid. Eu não lembro muito bem desse dia, eu realmente tava bêbado, porque a única informação que eu tenho é que no final da balada a gente foi esperar um táxi do lado de fora e tinha uma marquise assim, eu me joguei em cima, achei que era um monte de papelão. Pra você descansar, né? Não, mas eu cheguei e pulei. Quando eu me dou por conta, era dois mendigos deitados. E aí os caras, que isso, moço? O que você tá fazendo? Desculpa! Caralho, velho, eu fiquei sóbrio na hora, porque eu fiquei com muita pena. Eu falei, nossa, os caras vão achar que eu sou daqueles cuzão que bate mendigo. Mas é que tava frio, né? Inverno. E a gente saiu assim e tava aquele monte de pano. Foi nessa mesma noite, cara. Foi nessa mesma noite. Que noite maravilhosa. É que eu não lembro muito bem disso, porque Jesus também já tava meio alcoolizado. A única coisa que eu lembro é que essa balada tinha uma moça, a moça que fazia limpeza, que ela ficava dançando. Começou a dançar com a gente. Uma vassourada. A gente pagou uma tequila pra moça da limpeza. Cara, esse dia foi o dia... Tava muito louco. Porque a gente foi no show da MC Maiara, cara. Cara, esse dia tocou MC Maiara e Vini. Tocou o Vini. E Vini mexe a cadeira no mesmo show. Cara, foi uma balada mágica. Olha a combinação. Não, vamos fazer uma balada, vamos chamar a MC Maiara e o Vini. E o Vini. Não faz o menor sentido. E um sósia do Cid pra brigar com o Cid e mendigos pro Luigi deitar. Cara, realmente uma balada. Foi uma balada muito boa, realmente. Foi uma balada muito boa. Até a parte que eu lembro foi bem divertida. Retrospectiva não ouvo. Vamos começar, então, a primeira história. Acho que vale o nosso convidado, né? Foi primeiro. Hoje a gente tá aqui pra ouvir. Mais pra ouvir do que pra falar. É, a experiência aí de trabalho do meu pai, acho que é um pouco maior do que a nossa. Conta uma história aí que você lembra. Tem aí, uma que era no vestiário, onde a gente trocava de roupa mesmo. Tinha um cara que, quando era meia-noite, porque às vezes eu trabalhava de noite e tal, ele não entrava sozinho no vestiário. Aí eu descobri que ele tinha medo, porque ele dizia que tinha alma lá dentro, uma alma penada lá. Era uma alma pelada, né? Aí alguém tinha que ir com ele até o armário dele. Ele tinha medo de fantasma. Com quantos anos na cara? Porra, já. Todos? Mais velho do que eu, uns 40 anos. Uns 40 anos por aí, assim. Aí um dia eu aprontei. Era o horário de meia-noite. Tinha um horário que a gente entrava uma hora só da manhã. Só meia-noite podia entrar. Esse horário não ia. Cruel também, né? Não, porque tinha horário, sabe, de turno, era de 6 em 6 horas, né? Então um dia peguei, arrumei uma bolinha de gude e eu me escondi o vestiário grande pra. Peraí, você pegou que é uma bolinha de gude? É, uma bolinha grande de gude. E se escondeu aí, no aí vestiário. Eu fiquei, o outro parceiro que tava comigo já tá se rindo. Escondeu. E ele foi obrigado a ir trocar de roupa sozinho, né? Porque ele tava entrando. Uma penada lá dentro. Aí eu peguei aquelas bolinhas, jogava no chão, que era ladrilho, aí fazia ple, ple, ple, ple. Aí... E aí ele, eu sei que é você, Ricardo. Tá querendo me assustar. Eu quietinho. Ple, ple, ple. Mas eu já tinha amarrado um fio de nylon, daqueles de pescar, na porta. Opa! E o carioquinha tava escondido. Daqui a pouco pegou e puxou a porta com tudo, bateu a porta assim, o cara saiu de cueca, olho arregalado. Porra!

Certo. Os caras, e aí tinha aquele espação assim que a galera deixava o carro. E era tipo uma terça-feira, não tinha ninguém. Cara, ele veio e começou a dar cavalinho de pau. A cada cavalinho de pau era um pai nosso que eu rezava. Aí, cara, foi terrível, terrível. Cara, terrível, mas eu tenho certeza que em nenhum lugar da Bíblia diz que beliscar o Mateta é pecado. Cara, cara, certeza que não diz isso. Aquilo me deixou mal. Não, pô, é o. Como é que é o. Mandamento 7 lá, não beliscais a texta da lei. Não beliscais. Retrospectiva não ouvo. Meu pai, ele tem uma história, ele não tá aqui hoje, meu pai, mas ele tem uma história que uma vez ele tava andando num túnel. Lá, que é um túnel que atravessava, ele foi fechado já, São Vicente e Santos. E aí, de madrugada, e aí ele começou a ver que tinha um cara vindo na direção dele, um cara suspeito. De madrugada, no túnel? No túnel, escuro, só ele e meu pai. Aí o cara foi se aproximando e tal. Aí quando o cara chegou, falou, e aí? Aí meu pai falou, ele vai me assaltar, né? Aí meu pai falou assim pra ele, como é que tá os assaltos pelo lado de lá? Aí o cara falou, ah, tá bom, indo pro lado de lá. Aí meu pai falou, tá bom também, vai, valeu então. Isso aí, andaram. E aí, a confraria dos assaltantes. Se cruzaram, foi um pra cada lado. Trocou o turno. Trocou o turno, é, trocou legal, o turno. Legal. Retrospectiva não ouvo. Essa também é uma das que eu mais uso. Acho que é a que eu mais uso. Essa pra mulher não dá, mas pra homem dá. O que que é? Quando eu vou sair de madrugada, não importa a temperatura, não importa pra onde eu tô indo, eu sei que eu vou ter que andar um certo trajeto de noite, de madrugada, sozinho, e não tem amparo nenhum. O que que eu faço? Eu tiro a camisa. Essa funciona. Eu tiro a camisa. Porque assaltante não assalta alguém sem camisa. Porque ele olha o cara sem camisa... Ele já não sabe, ele não sabe se o cara é bêbado, se o cara é doido, se o cara também é assaltante. Por que o cara tá sem camisa, entendeu? Já dá um negócio, já dá um revertério na cabeça do cara. Então andar sem camisa de madrugada já é uma boa. Sem contar que as pessoas começam a achar que você é um assaltante. Uhum. Então ninguém chega perto ninguém de você. Ninguém assalta o assaltante. Ninguém assalta o assaltante, claro dica, que não. Uma dica parecida com essa é chupar os dentes. Chupar os dentes? Chupar os dentes. O que é chupar os dentes? Você tá andando na rua, aí você vê o cara meio suspeito e tal, você começa a fazer tipo... Que horrível! Que porra cara. É essa? Vai ficar um nojo? Porque, sabe quem faz isso? É viciado em crack que faz isso. Ah, porque entendi. A boca fica não, seca. Que coisa é, vou ter que ser muito específico, cara. Não, você tem que fazer e apostar que o assaltante vai saber como. Não, mas se, como que o viciado é noiado. De crack faz? É noiado, cara. Não, eu cara é noiado. Eu acho mais fácil. A gente já testou fazer isso na rua e atravessaram a rua pra não passar pela gente. Ah, você deve ter achado que você era um louco. Só que não. Ou achou que você tem cara de que foi um craque, né? 2 metros de altura fazendo assim. É, mas é que é foda também. Eu com 100 quilos fazendo isso aí, o cara não vai achar que eu fumo craque. Vai achar que eu acabei de comer alguma coisa. Comer um lanche. Vai achar que eu tô com alguma coisa no dente. Ele está palitando. Retrospectiva não ouvo. Vocês já ouviram aquela teoria de que os Flintstones? Eles são pós-apocalípticos? Por causa da presença de Jesus, não. É, por causa disso. Eu li uma vez em algum lugar que... Tá virando um podcast teoria da conspiração. Porque assim, tinha os Flintstones e tinha os Jetsons. Sim. É. Teoricamente, os Flintstones um eram do futuro, outro passado. É, exatamente. Ok. Só que há boatos aí... há boatos. Palavra na street. Sim. De que os Flintstones, eles são uma história que acontece depois dos Jetsons. Mas qual que é? Tipo Fallout. Porque eles tipo comemoram o Natal, por exemplo. Ah, os Flintstones comemoram o Natal. Sim, que e obviamente na época deles, sendo eles pré-históricos, não haveria Natal pra se comemorar. Por que não podia existir um Velociraptor Jesus? Cara, eu já vi uma imagem na internet de Jesus segurando um Velociraptor. Um Velociraptor. Tem outras coisas, que, por exemplo. Não é verdade essa imagem? Que porra é essa? É verdade. Não tem na Bíblia essa porra? Eu acho que tem. Acho que tem outros indícios, por exemplo, as tecnologias deles. Certo. Eles têm, sei lá, uma televisão que tem um dinossauro dentro, mas é uma televisão. Eles estão tentando recriar. Em algum momento eles souberam da existência da televisão. Ah, entendi. Eu tinha o rádio, que era lá o papagaio. Legal, boa. Eu não achei que eu fosse. Mas hoje bom desse isso apocalipse não aqui. Olha aí. Eu achei, cara. De alguma maneira ele trouxe os dinossauros de volta. Eu quero que muito aconteça. Aí que tá. Alguma repente, coisa aconteceu. Como é que faz pra ter um mundo desse? Talvez o mundo tenha acabado. O Jurassic Park não voltou os dinossauros. Talvez de repente, o que aconteceu? Não deu certo, como não deu certo o Jurassic Park, mas de uma maneira que os dinossauros tomaram conta do mundo. Foi uma maneira mais global. O roteiro de Jurassic World 20 já tá pronto. Então, é Jurassic Park vira Flintstones que vira...

Bateu lá. Ô, seu Guilherme! O Marcel já sabe quem é. Já conhece pelo nome do policial já. Já tá, é. Tá. Ô, Matias. Todo mês tá lá. Ô, Jesus. Matias é o policial. E dorme novo. Aí sai. Chegou o Bop na casa. Mas aí sai o Matias e o Andrade. Aí a mãe sai. Ai, Matias, o que aconteceu, Matias? Não fala pra mim que mataram alguém! Não, senhora, é que... Os vizinhos. Os vizinhos estão incomodados com barulho, está muito som alto. Ô, Vinícius, eu falei pra você não ligar o som do Corcel. Abaixa esse som. Tava tocando... Tava tocando... O bonde passou, a novinha observou. Daí ela foi lá, baixou o som, né? O soldado Matias. E aí o cunhado bêbado, ele sempre se acha no direito... Não, eu vou... Conversa. Ele é o porta-voz da família. Eu falo, deixa que eu falo. Aí ele fala, família. Natal. Natal. Isso aqui, soldado. Tá tudo certo. Ah, tudo de boa. Tudo de boa. Vizinho, não, família. Não, tudo bem. Aí o soldado fica incomodado. Cuidado do soldado, né? Tipo, não, tudo, tá bom. Só quero falar. O cara trabalhando na Eu só quero falar com a dona ali. Natal, mas o Vinícius não deixa. O Vinícius fala, não, soldado, viu? Shh. Tudo certo aqui, ó. Deixa comigo. Acabou. Aí o soldado, não, vou falar com a tua mãe ali. E nisso, o seu Guilherme acorda, assustado de novo. Com o dedo todo babado. Tudo babado, cachorro lambendo, churrasqueira. Já bota o dedo na cara. As assim, coxinhas que ficou na churrasqueira. Já vai limpar o rosto do carvão, tá cheio de barba. As coxinhas que ficou na churrasqueira já estão tudo preta já. O bicho tá suando álcool. Aí ele pega e vai correndo, ele pega o espeto. Vai correndo com o espeto? E vai pra matar o Vinícius. Eita, nós, é agora? Esse vagabundo, sua família, minha... Acabando com a minha família. Que vagabundo. Ele acordou e só viu a polícia e o Vinícius. Aí a mãe começa a passar a mão. Ai, minha pressão subiu, não tô aguentando mais. Aí a mãe cai na calçada. Aí vem a Shirley. Segura, mãe! Segura, mãe, que ela não tem mais estrutura. Ela vai morrer qualquer hora. E aí o pai. Aí tá a filha, a Marcela, segura. Calma, pai, não precisa disso tudo. Segura o pai aqui, Paulo. Segura, Paulo. Pai. Ele tá com o espeto na mão, ele vai matar eu, vai dar uma espetada em mim. É, que espeto, o quê? Parece um espeto, não fura nada, segura ele. E o Matias tá lá, ó, pessoal, vamos fazer silêncio aqui, meia-noite, Natal, vamos manter a ordem. E o Vinícius, ó, seguinte, eu assumo a responsabilidade. Eu falo pra ele. E a véia no chão. E a véia desmaiada, os meus filhos não param de briga. E pá, não sei o quê, e aquela brigueira, e o pau comendo, e o véio dando... Ele pega o véio e não consegue dar espetada no cara, ele fica passando espeto no chão, já... saindo faísca, e o Vinícius... Aí o Matias desiste, mas quer saber? Vou embora. Aí quando o Matias sai, olha no relógio, meia-noite. Aí o que acontece? Todo mundo chorando. Então é Natal. Desculpa, mãe, qualquer coisa. Mas, né, olha, ano que vem, se Deus quiser, essas coisas não vão acontecer. 2016 tá vindo aí, vai ser o melhor ano do dia. Cadê o pai? Tá dormindo de novo. Tá trabalhando o dia inteiro. Mas não vai comer, deixa dormir. Que seja feliz. E pronto, essa foi a ceia natalina da família brasileira. Ai, que feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! A todos os pais bêbados, a todos os cunhados empregados, a todas as Shirley's desse Brasil. Ai, ai, que especial de Natal maravilhoso. Especial de Natal. Especial. Melhor que muito filme que tá passando na TV agora. Que é o Macaulay Culkin. Melhor que esquecer de mim. Vem aí, segura a mãe. Ela não tem estrutura. Retrospectiva Não Ovo. E aí está algumas histórias do Não Ovo que deu pra relembrar, ou deu pra dar risada mais uma vez, ou que não conhecia, deu pra dar risada pela primeira vez, né? E eu gostaria de agradecer aí não só os não ouvintes do Não Ovo, mas também toda a nossa bancada aqui, o Brian Rizzo, o Igor Seco, o Luigi Rista, o editor aí, que é o Daniel Bayer, e também o Davi, que ajuda aqui no nosso áudio aqui, no... Como é que se fala? Na mesa de som, né? Então eu gostaria de agradecer todo mundo aí que ajuda um pouquinho no Não Ovo. E também lembrar, você que não é inscrito ainda, né, no podcast, por que não? Por que não se inscrever ali rapidamente, né? Seja um inscrito aí pelo iTunes ou por qualquer ferramenta aí de podcast do Android. Vai lá, procura podcast, baixa qualquer ferramenta aí pra você escutar. E aí procura o Não Ovo, assina o nosso canal aí de podcast, que você vai receber toda vez que sair um Não Ovo novo. vai vir diretamente no seu celular. Você vai receber uma mensagem. Pá, vai estar cagando, pá, vai vir uma mensagem. Vai estar transando, pá, vai vir uma mensagem. Na igreja, não sei, já pega, já bota o fone e já começa a escutar. Então é sempre uma boa você ser um assinante do nosso canal. É sempre importante isso aí. E também, por que não acompanhar as nossas redes sociais aí no Twitter, o @nãoovo, no Facebook, o @nãoovo, e também o nosso e-mail, se você quiser, se você não é adepto do textão e quiser contar uma história de vida, pode mandar também que a gente vai ler. Então é o nãoovo@nãosalvo.com.br. E é mais ou menos por aí, e as pessoas estão se perguntando, meu Deus do céu, o que será do Não Ovo em 2016? Se em 2015 foi sucesso todo, tenho certeza que em 2016 será ainda melhor. Né? Teremos algumas novidades, alguns quadros novos, estamos pensando, e só deixe isso na cabeça, né? Se a gente lançou Não Ovo de Natal, lançou o Não Ovo de Ano Novo, e lançou aí o Não Ovo aí nas primeiras semanas de janeiro, pode ter certeza que estaremos toda semana junto com vocês aí para esse podcast sensacional. Muito obrigado, valeu! Só tem eu batendo palma hoje. Tá todo mundo de férias. E eu tô aqui, trabalhando.